Pense bem na vida, tudo vai dar certo. Às vezes o sonho se perde no deserto. As portas se fecham, o chão desaparece. O coração cansado já não se fortalece. Tem dias que o céu parece estar calado, e o que eu espero ainda não foi alcançado. Mas mesmo em silêncio, sei que estás comigo. Teu amor é abrigo, meu fiel amigo. Oh, oh, oh, oh. Mesmo quando tudo vai na contramão, mesmo quando chora forte o coração, eu vou confiar, eu vou descansar. No tempo certo, Deus vai me levantar. Mesmo que a vida diga pra parar, mesmo que o vento venha me arrastar, eu sigo em fé, eu sigo a cantar, porque eu sei, Deus vai me sustentar. As lágrimas vêm, mas não duram pra sempre. A dor é real, mas não é permanente. Na fornalha acesa, tua mão me guia, e no meio da prova nasce a melodia. Mesmo quando tudo vai na contramão, mesmo quando chora forte o coração, eu vou confiar, eu vou descansar. No tempo certo, Deus vai me levantar. Mesmo que a vida diga pra parar, mesmo que o vento venha me arrastar, eu sigo em fé, eu sigo a cantar, porque eu sei, Deus vai me sustentar. As lágrimas vêm, mas não duram pra sempre. A dor é real, mas não é permanente. Na fornalha acesa, tua mão me guia, e no meio da prova nasce a melodia. Quando tudo vai na contramão, mesmo quando chora forte o coração, eu vou confiar, eu vou descansar. No tempo certo, Deus vai me levantar. Mesmo que a vida diga pra parar, mesmo que o vento venha me arrastar, eu sigo em fé, eu sigo a cantar, porque eu sei, Deus vai me sustentar. Teus planos são maiores que os meus. Tua vontade é boa, perfeita e fiel. Mesmo sem entender, eu escolho crer que no teu tempo tudo vai acontecer. Mesmo que a vida diga pra parar, mesmo que o vento venha me arrastar, eu sigo em fé, eu sigo a cantar, porque eu sei, Deus vai me sustentar.